Comecei com o pé esquerdo, mas eu me lembrei que é sexta-feira e já trabalhei o dia inteiro. Hoje eu não tenho saideira. E o Sandrinho me falou de uma roda de samba em Jacarepaguá, que a batucada é diferente e o astral é bom pra extravasar. Peguei o Uber, olhei no clube, chegando lá, que pagodão, que clima bom, ai, ai, ai, que pagodão, que pagodão, que pagodão, que pagodão, que clima bom, ai, ai, ai, que pagodão, com o pé esquerdo, mas eu me lembrei que é sexta-feira e já trabalhei o dia inteiro. Hoje eu não tenho saideira. E o Sandrinho me falou de uma roda de samba em Jacarepaguá, que a batucada é diferente e o astral é bom pra extravasar. E o que que eu fiz? Peguei o Uber, colhei no clube, chegando lá, que pagodão, que clima bom, ai, ai, ai, que pagodão, que pagodão, pagodão. Tinha samba no pé, tinha palma da mão, que pagodão, pagodão. Tinha gente solteira, tinha zaração, que pagodão, pagodão. A galera do combo da ostentação, que pagodão, pagodão. E ali todo mundo sabia o refrão. Que pagodão, ei, ei, que clima bom, ai, ai, ai, que pagodão, ei, ei, que clima bom, ai, ai, ai, que pagodão, ei, que pagodão. Eu amanheci com o pé esquerdo, mas eu me lembrei